Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Thiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme e Thiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Ouve a nossa prece. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41 3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Filhos queridos, povo amado de Deus, da hora da misericórdia, Deus seja louvado, porque você está conosco, Deus seja louvado, porque sua vida tem sido transformada na misericórdia do Senhor. Filhos queridos, obrigado a todos que estão mandando seus e-mails, todos aqueles que estão testemunhando a hora da misericórdia. São muitas emissoras de rádio, eu quero ler aqui. É de Americana. Oi, padre, sua bênção. Sou Ana, de Americana. Sou sua ouvinte de todos os dias e quero deixar meu testemunho. Eu e meu marido ficamos casados 10 anos, nos desentendemos e ficamos separados 4,5. Sofremos muito com a separação. Agora, faz 10 meses que nós voltamos a morar juntos, graças a Deus. Eu não perco o terço da misericórdia por nada. Nossa Senhora das Graças, Santa e de Virgens, nos abençoe. Continue a ser essa ponte e esse terço da misericórdia. Que bom que o Senhor criou esse espaço para testemunharmos a força da misericórdia de Jesus. Deus abençoe, filha. Ana do Carmo Oliveira, de Americana. Escute também esse testemunho que foi deixado na plataforma. Eu sou Maria Elizabeth de Oliveira Godinho, de Francisco Beltrão. Queria deixar o meu testemunho dizendo que meu pai tinha um câncer na bexiga e os médicos já tinham desenganado ele que ele não tinha cura. Nós fizemos a novena, eu, minha irmã e meu pai, da novena do Sagrado Coração de Jesus, no ano passado. No dia da novena, a gente foi abençoada com a cura do meu pai. Hoje, ele está livre dessa doença. Obrigado, Sagrado Coração de Jesus. Obrigado, Padre Reginaldo Manzotti, pela graça alcançada. Amém. Um abraço a você de Francisco Beltrão. Um abraço ao povo querido que me acompanha. Filhos e filhas, vamos juntos elevar nosso coração para escutar o que Deus tem a nos dizer. Bíblia aberta, cartilha de oração. Que a palavra do Senhor me conta de mim. Mude o meu coração, seja para mim um caminho de luz. O texto de hoje, Lucas 1. 26, 38, Lucas 1, 26, 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Isabel estava no sexto mês, O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Não tenhas medo. Maria, encontraste graça diante de Deus, conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Maria então perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Este já é o sexto mês daquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é impossível. Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, no qual colocarás o nome de Jesus. Deus se torna um de nós. Anunciação do anjo. Anunciação do Senhor, melhor. Não é uma exaltação a Maria, mas é uma expressão de como Deus nos ama, de como Deus nos quer bem, a ponto de assumir a nossa condição humana em tudo, menos no pecado, para nos ajudar. Eu guardei de ontem o que Oswaldo de Araucária contou. Padre, muitas vezes já tinha tentado parar de fumar, mas não estava conseguindo. Mas graças a Deus e ao terço da misericórdia e a Nossa Senhora, foi que ouvindo rádio e rezando todo dia, eu consegui. E posso dizer que deste mal estou livre. Padre, eu fumava há quase 40 anos. Obrigado, Jesus misericordioso. Oswaldo de Araucária, 15 horas e 14 minutos. Está no site. Jesus misericordioso, que tendo assumido a nossa condição humana e entrado no seio da Virgem Maria, vem e auxilie as nossas necessidades. Ajude-nos, favoreça-nos, ampara-nos, Jesus. Mais do que ninguém sabeis o quanto somos necessitados do teu amor. Vem em nosso auxílio, vem em nosso socorro, Jesus. Mergulho minhas misérias na infinita misericórdia, Senhor, essa misericórdia que tanto necessito. Eu creio na misericórdia de Jesus. Eu confio nessa misericórdia, Senhor. Eu miserável. E nesse momento, abra tuas mãos para receber a bênção. Com a palma da mão para cima, receba a bênção. Senhor Deus, encha a alma, o coração, abundantemente de misericórdia aqueles que rezam. Abençoai a roupa, as fotos e a água, que será bebida, dada aos familiares, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso